Taxi 6, Juliette, aguardando para ingresso. Taxi Alfa aguardando o ingresso, vai manter a vista Juliette. Afirma. LS, a ponte não localizador estabilizado. Ativa cargo da 2829. 2013, ponte da estabilizada localizador, confirma 9097. 9097, ajuste. Obrigado. 30 graus com 10 nós. Nível de decolagem da 10, da 3487. Condor 24, chama agora o centro Recife, frequência 1-2-7-3. Alterne a frequência 1-2-5, decimal 4-5. Condor 24, Salvador. Descendendo para 500, comando à esquerda, manterá 500. Condor 24, Salvador. Apoio de Madre de Deus e chama controle 120, décima 8, da volta, convida. Eita, chama controle, hein? 2289. A lata aí não, né? Negativo. Um abraço. 3487, declarado 52, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado, boa tarde. Tá. É o Mike Ecovita. Da decolada atingiu 500 pés para norte, mantendo proa de Madre de Deus. Gente, Mike Ecovita está prosseguindo direto para Madre de Deus. Afirmativo, manterá 500 até Madre de Deus, proa direto. Gente, reporte final para pouso, Mike Ecovita. O Vitor, para sua informação, para um sobrevoo na área de Madre de Deus e acusará quando está pouso lá na resposta, ok? Salvador, boa tarde, bom dia, é o 3487 da TAM, cruzando 3500 pés para a periferia da EL, se possível, voa Leda. 3487, contato no radar, subo manter o nível de voo 340, voo da EL da presente. Da EL da presente, da 3487. Objeto 6729, chama Recife, frequência 251, alterne 3325. Recife 251, 3325, web 6729. 6250, mantenha a posição antes do ataque sem Juliette. Após o ataque da aeronave da companhia, ingressa Juliette 02 ao portão. Após o tráfego da companhia, Juliette 02, portão confirmando ao 02, não é isso? Delta, torre 1186. Posição do 6250. Afirmativo 02. Obrigado. Ingresso da presente, autorizado direto com a final. Correção, inicialmente tem o fraude de Itapuã, a menos que tenha condições de incrementar e fazer um circuito pela direita, pista 7 cortando. Reporte cruzando a final da pista 10, checado o trem. Eco Delta. Decimal meia dúzia, ajuste no 097, bom voo. Libre táxi via Juliette para o ponto de espera da... Retificando, via táxi via Índia, Alfa ao ponto de espera da 10, torre 118, meia e o ajuste no 017, o chané é 311. Delta. Aqui é a Codelta, reporte na final, Peral 97. Reporta na final 97, o Mike Delta. Lápis da 9829, chame em Toy 198 decimal 6. Oi, Lápis da 9829, bom dia. Lápis da 9829, continua a aproximação, reposta me expulso baixar e travado. Reposta da baixar e travado. Aqui é Codelo autorizado para uso pista 17, vento no 40 graus, 099, reposte no solo. Oi, Salvador, Mike Eco Delta, final da 17, baixado e instalado. Mike Eco Delta, autorizado para uso pista 17, vento 140 graus, 099, que negal no 097, reposte no solo. Porta ará no solo controlado, Mike Eco Delta. Baixou e travou o ar, está cargo 9829. 3487, chame Centro Recife, 1251, alternativa 133, decimal 25. 25, 133, 25, 3487. Recife. Salvador, o Oceania 63, 1-1, no ponto de espera da 1-0, pronto, bom dia. Oceania 63, 1-1, visual contrato comercial? Ah, firma, tio. Após o pouso do Boeing da APSA, carga autorizada, alinha e mantém pista no zero. Após o APSA, alinha e mantém na 1-0, Oceania 63, 1-1. Aqui é Codelta, autorizado ingresso PAT 4, estação na frequência livre, no solo 58. No solo a 00 de pista pela direita, chama solo 1219. Livre pela direita, na última, chama solo 1219, APSA 9829. operador, ABSA Cargo 89829, livrando a turma 90 pela Gol. ABSA 9829, bom dia, taxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa, Kilo, Pátio 3, atento ao sinalizador. Go 1983. Mike information, Guarulhos, stand by to copy. Go ahead, Mike, stand by for clearance. Go 1983. Runway 3, are you ready to copy? Ready to copy, go ahead. Cleared Guarulhos, flight level 360. Runway takeoff, runway 10, and right turn after takeoff. Dial departure after leda position, after bridge position, after intercept via upper Zulu 16, and after following your flight plan route. Salvador departure in 120.8 and squawk 5556. Very clear to São Paulo, Guarulhos level 360. Takeoff 1-8-10, right turn after takeoff, dial departure, after leda flight direction bridge, and upper Zulu 16 as file. 120.8, departure control, and squawk 5556, go 1983. With back correct, gate 8, report valid for the setup and push, go 1983. Roger 1983. Leda, grato, roxa 963, por ouro. do quem chamou a torre, gol no 073. Tentando contato com o solo, faça o cheque no equipamento, a mensagem está intercortada, ok? Chamei Centro Recife, 1251, na alterna 133, decimal 25. 1251, na alterna 133, decimal 25, poxa, né, 63, 11, grata, até já. Aeronave tentando contato com o solo. Tentando contato com o solo, interligiga a mensagem. Por gentileza, faça um check novamente no equipamento e retorne novamente para o solo. Salvador, um bom dia, TAM 3896, ascendente da Mike. TAM 3896, ascendente Castão, chegada Mari, desça para o 050. Decolagem da 17, curva direita, via corredor axé. Controle em 120, decimal 8, a torre em 118, decimal 6, 12, e aciona o padrão 0161. De abordo, parte 4, acionamento, táxi, decolagem, agora com a torre em 118, decimal 6, 12, o ajuste no 017, bom voo. Bravo, Kim Whisky, bom dia, informação Mike, confere, confirmando corredor forte até 2.0 milhas. Salvador, bom dia, gol no 260. Gol no 260, chegada Mari, desça para o 060. Chegada Mari, 060, gol. 118, decimal 6, dúzia, e aciona 0116, nos responde. Correto, confirmando apenas a altitude no 1000 pés, confirmando o fato 4-2 a bordo. Gente, para acionamento, táxi de decolagem, agora com a torre em 118, decimal 6, dúzia, o ajuste no 017, bom voo. Galinho de águia. Salvador é o Chaner 6140. Prossiga. Autorização para Recife, por gentileza, 370 é o nível. O Caracaju prepara, aguarda, cópia. Aguarda. Bom dia para Congonhas, o nível é o 360. Da Elia da Brice, mantenha a escuta, guarda a cópia. Oi, Tranquilo, chame a alta. A 3896, desça para 2 motéis, ajuste no 07, livre da restrição ETAP, autorizado final LS, após estabilizado. Maravilha, então livre das restrições, descendo para 2000 pés, repassar a estabilidade na LS, da 3896. Vitor Mike Quebec, chama na Oscar. Para na Oscar, Quebec. Clear to pushback and set up, come for text go. Clear push to start, call for text go. 1983. Oi, chamei 1140, cópia. Cópia. Autorizado Recife 350, nível decola da 10, Bucaracaju. Após decolagem, curva à esquerda. Prossegue Vetor 58, aciona no transponder 5571. Controle 120, decimal 8. Recife 350, na Aperus 58, o Caracaju com curva à esquerda, 5571 aciona, controle 1208. Protegimento correto, chama quando pronto pro curso.